O Emir Benerguiz falou que o acaso seria o pretendente de Deus para suas grandes realizações tecnológicas. Era isso? Eu creio que a canção da minha saudade deve ser o prefixo Mogoló. Cuias de Santarém, versos de Pericelo Sutuarana, melodia de Raimundo Fona, uma adaptação para coral. E o Wilson consegue, é o número que nós ouviremos no momento. Ainda o Wilson na reserva. Thank you.